Olá, eu sou Eduardo Rosa e estou aqui mais uma vez para falar de Fringe, do sétimo episódio da quarta temporada Wallflower, que infelizmente ficou encarregada de encerrar o ano para Fringe, né? Por causa aí dos problemas de programação da Fox, né? Eles acabaram passando um jogo de beisebol, etc. E isso acabou, na verdade, bagunçando um pouco o plano de exibição de Fringe, né? Nesse ano. Fica claro que esse não deveria ter sido o episódio planejado para encerrar o ano para a série, não só pelo caso, né, mas ele tipo ele fica claramente não ele não foi o gancho planejado para o ano que vem, né? Apesar da gente ter aquele cliffhanger no final com a Nina Sharp e tudo mais, ele definitivamente não devia estar planejado para encerrar o ano, né? Como a gente, inclusive, teve na terceira temporada, eu acho que acabou, né, no nono episódio, o ano terminou, antes de Fringe voltar no ano seguinte, e ali eles tinham uma conclusão maior. E o que é mais chato ainda, não só o fato de você perceber que esse não era exatamente o episódio que eles planejavam encerrar esse ano da série, o que é mais chato é ver também que esse também não é um episódio que faz jus assim a um encerramento de um arco, né? Ele é um episódio bem mais mediano, bem menos empolgante do que os outros que vinham sendo apresentados, e ele tem alguns probleminhas que eu acho aí, né? Bom, para começo de conversa, esse episódio, na verdade, me fez retornar uma sensação que eu já tinha tido outras vezes durante essa temporada, né? Essa temporada, na verdade, tido em momentos assim, sentimentos meio antagônicos em relação ao que está acontecendo na série. E esse episódio me fez retornar alguns dos sentimentos que eu tive, principalmente logo no comecinho aí da temporada, né? Para mim, a grande questão, e que voltou justamente com esse episódio, é por que tanto investimento nessas novas versões desses personagens? Até agora, a gente não teve clareza para saber se esse investimento nessas novas versões desses personagens, né, nessas novas versões de Olivia, Walter, etc., faz parte de um plano maior, porque a gente já conhecia os personagens, mas agora eles, de certa forma, estão sendo reapresentados para a gente, né? Então, inclusive, esse episódio ele toma justamente um bom tempo em lidar com a personalidade de Olivia, que apesar de ser muito parecida com a da Olivia que a gente conhecia, né, assim, introspectiva, meio fria, desprovida de emoção e tudo mais, ainda assim é como se ele tivesse mostrando um novo personagem que mudou, mas que a gente não viu essa mudança acontecer, porque a gente não acompanhou o processo, né? Tipo, quer dizer, foi uma coisa que deu um reboot na série, né? Como se todos os personagens passassem a ser diferentes, simples assim. Então, quer dizer, grande que esse episódio me trouxe de novo essa sensação. Por que é que eu devo perder tempo investindo minha atenção com essas versões dos personagens? Quer dizer, eles são os que vão passar a valer a partir de agora. Então, é mais uma vez a preocupação que eu já tive em outros momentos dessa temporada, né? E significa que isso meio acaba anulando, de certa forma, todo o desenvolvimento que a gente viu nas primeiras três temporadas, entendeu? Isso é um terreno meio perigoso que eu acho que os redatores, que os roteiristas, né, estão pisando aí, porque acabam dando justamente essa sensação de vocês estão perdendo tempo, não perdendo tempo, mas vocês estão justamente mostrando que vocês estão investindo no desenvolvimento desses novas versões dos personagens, mas a gente não sabe até que ponto isso vai ser válido. E se isso passar a ser válido, quer dizer que tudo que aconteceu antes não é tão relevante? Não sei, me dá essa sensação de novo, né? E, sei lá, justamente por isso, né? Esse é um episódio que ele é bem centrado em Olivia, no que Olivia é, na forma que Olivia é, e como eu já disse, é a essência de Olivia, né? Não deixa de ser, é a essência da mesma Olivia que a gente já conhecia, mas só que agora baseada em outros fatos, né? Olivia é de certa forma a mesma, só que baseada em outros fatos, em outros acontecimentos na vida dela, acabaram definindo ela praticamente do mesmo jeito que a gente conhecia. Mas, enfim, acho que acaba de qualquer forma dando essa sensação, né? De que eles estão reapresentando, perdendo tempo com você para reintroduzir personagens que você já conhece, de certa forma, né? E o pior é que eu acho que nesse episódio ele faz isso de um jeito até óbvio e direto demais, né? Eu já falei em outros casos, em outros episódios, o caso da semana, como o último, né, o sexto, ele serve muito de analogia e de metáfora para o que acontece com os personagens. Esse, de certa forma, é o caso dessa semana, serve também para isso, só que de um jeito muito mais raso, eu acho. Ele não tem o mesmo nível de profundidade que outros casos levaram, como foi o caso do segundo episódio, One Night in October, como foi o último, o caso do sexto episódio, né, In Those We've Left Behind. Acho que seria muito mais raso nessa abordagem do que os personagens são, né? E isso, né, não, e pior que o caso, e o pior, assim, eu acho que o pior é que o caso, na verdade, ele não só serve para de analogia para o personagem de Olivia, né, mas serve também para um tema geral que eu acho que é um tema geral dessa temporada, né? Essa coisa da solidão de não ser notado, porque a base dessa temporada é justamente o sumiço de Peter, né? O fato de uma pessoa que tá lá que é um borrão. A gente tem certos lampejos dessa ideia também nesse episódio, né? O fato de Peter não ser, não poder se misturar ao menos com as pessoas, né? Ele é escoltado por um guarda, então ele é como se ele mal pudesse interagir com as pessoas, então ele também não pode ser visto, né? Então o tema que o caso dessa semana atrás, né, do rapaz lá que foi testado em laboratório e some, né, e o sumiço dele obviamente não era só físico, mas o fato dele ter passado a vida dele toda isolada no laboratório, né, longe do mundo, longe de interações com pessoas, e então, né, ele tinha assim, como se fosse um duplo sumiço, né, ele era capaz de sumir fisicamente e também ele não existia para o mundo. Então, o caso serve, óbvio, claramente para justamente abordar esses temas, abordar Olivia, abordar de novo esse tema geral, que parece que é um tema geral dessa temporada, né? Essa coisa de você perceber ou não o que está diante dos seus olhos, digamos assim, né? Como é o caso de Peter, que ele está agora presente de novo, mas ele não está ali, porque ele não pertence a essa linha do tempo, entendeu? Só que, como eu falei, esse caso, ao contrário de muitos outros que Fringe já fez isso muito bem, ele é bastante raso, bastante simples. Tirando um momento que eu acho que é um diálogo, né, que é bastante sincero do personagem do Eugene, né, que é o nome do menino. Quer dizer, inclusive o nome dele, ele nem identidade tem. Isso é interessante por um lado, né? Ele não tem nem identidade. O nome que ele usa é o nome do projeto ao qual ele estava ligado. Mas, enfim, como eu estava falando, eu acho que a única cena realmente de peso, eu acho assim, é a que ele confessa todos os sentimentos dele para Olivia, né? Quando Olivia se defronta com ele. Só que, apesar disso, como eu falei, o resto da abordagem é toda muito rasa. Tipo, eles depois que o Eugene consegue fugir, eles encontram lá o espaço que ele criou para conseguir absorver a pigmentação da pele das pessoas e ficar visível, né? Lá o mini laboratório que ele tem, lá no porão do prédio. E ali tem uma coisa assim completamente desnecessária, uma cena completamente desnecessária, além do fato de mostrar que eles encontraram o laboratório, porque tudo que tinha ficado no subtexto, sabe? Tudo que tinha ficado implícito, é simplesmente dito na sua cara, entendeu? Aquela cena não é nada sutil, porque as palavras saem da boca da própria Olivia, tipo, ah, nossa, isso aqui não é sobre ser. Ele não estava coletando coisas, porque ele tem a coleção de objetos de várias pessoas do prédio. Ah, ele queria ser notado. Tipo, sabe, não precisa dessa coisa, a gente entendeu o objetivo. É até bem simples e direto, entendeu? Então, esse inclusive foi um episódio impressionantemente sem sutileza. Fringe consegue ser muito mais sutil do que isso. Inclusive, um exemplo justamente de sutileza que tinha sido abordado nesse mesmo episódio é a cena logo no começo, a cena de apresentação de Eugene pra gente, quando ele tá no hall do prédio pra pegar o elevador. E aí você não tá entendendo, não tem fala nenhuma naquele momento, mas você percebe o personagem, você percebe o drama dele. Ele espera o elevador subir, ele vê que o elevador tá vazio, ele espera o elevador subir e ele volta com a mulher por quem ele é apaixonado. Aquilo ali, simples assim, diz um monte de coisa. Não precisava, por exemplo, de uma cena como essa, né? Que a Olivia chega lá e arrota na nossa cara. Mas não vamos colocar a culpa em Olivia, porque, mais uma vez, esse foi um episódio de bom exemplo, né? Assim, da atuação de Anna Torv. Ela sempre é sensacional, ela sempre é muito boa. Ela sempre sabe trabalhar. A partir do momento que a série começou a dar material bom para a personagem, ela mostra a profundidade. E apesar dela ter que lidar, inclusive, com uma nova, enfim, apesar dela ter que reapresentar o personagem, né, para a gente, ela faz isso muito bem. Ela tem cenas boas dela sozinha, dela em casa, dela vagando pela cidade. Você vê que ela é uma pessoa sofrida e solitária, né? Então, Mas enfim, ficou meio óbvio, faltou sutileza nesse episódio, eu acho. E outra coisa, acho que também foi um pouco, me desapontou um pouco nesse episódio, é que Peter apareceu muito pouco. Na temporada que ele é tão crucial, que as relações que ele vai estabelecer a partir de agora que ele voltou são tão importantes, ele apareceu muito pouco. Ele serviu basicamente para reafirmar lá o relacionamento do agente Lee com essa Olivia dessa linha do tempo, né? Pior que ele tá fazendo isso, inclusive, sem saber se aquela ali não é a linha do tempo dele, né? Sei lá. Mas, enfim, né? Ele tá amando a mulher dele com o outro. É, bom, então, enfim, eu acho que foi basicamente isso. Eu acho que o caso da semana também não foi tão empolgante, não foi, assim, um grande diferencial. Eu acho que nem, o problema não é nem esse, mas foi a forma como ele foi tratado. Em alguns momentos, como eu falei, na cena do elevador, ele consegue a sutileza, mas no geral ele foi apenas raso demais. É, sem contar que foi um episódio fraco para a conclusão do ano, né? E aí, infelizmente, realmente não é culpa dos produtores, dos roteiristas, nem nada, porque realmente a série foi prejudicada, né, pela programação. E aí a gente tem aquele gancho do final lá, né? A temporada até agora, de fato, até estabeleceu essa relação com a Olivia, com essa nova Nina Sharpe, né? Que é diferente da que a gente conhecia antes, muito mais amistosa, e agora mostra ela culpada, sei lá, parece que está experimentando em Olivia ainda, né? E caso você não tenha reparado e obsessivamente congelado a cena na hora, o que elas estão aplicando em Olivia ali naquela cena final é Cortex e Fã. O que não deixa de ser estranho, né? Porque a gente aprendeu até agora que o Cortex e Fã, ele deve ser, na verdade, ministrado a crianças apenas, que estão em fase de desenvolvimento. Então, assim, né? Não deixa de ser interessante, curioso, mas não é aquele cliffhanger que todo mundo esperava, né? Não é aquele gancho que todo mundo esperava. Sem contar que é mais. Eu falei na semana passada, nos últimos comentários, que essa temporada parecia muito um quebra-cabeça, porque tem vários elementos que até agora a gente não consegue entender, mas eles estão surgindo aos poucos. E esse é mais um deles, né? O que é que essa Nina Sharp quer? Por que é que ela quer? Por que é que ela continua testando em Olivia, aplicando lá o Cortex Fã em Olivia? Qual o sentido disso? E, de novo, a grande questão dessa cena final é também remonta à sensação que eu já tive, né? Que eu falei que eu tive, de que, tudo bem, por que é que a gente está trabalhando todas essas questões dessa nova linha do tempo? Será que isso significa que isso que vai valer a partir de agora? Essa Nina Sharp que vai valer a partir de agora, essa Nina Sharp que ainda faz testes em Olivia, apesar de ter sido sua mãe adotiva. Então, enfim, né? Acho que eu gostei, então, até agora dessa temporada. Continua bem bacana, mas eu acho que a terceira temporada foi muito, muito boa, assim. Foi um salto gradativo de qualidade de Fringe. E nessa agora, acho que ela está um pouco mais estabilizada e ela está indo um pouco mais devagar, né? Mas, enfim, acho que a grande esperança minha, na verdade, é que o episódio, né, o oitavo episódio, tivesse servido de conclusão para essa primeira etapa. Mas, infelizmente, agora só ano que vem. Então, em relação a Fringe, vocês só vão me ver agora em janeiro. Bom, então, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui e com votos para que o retorno de Fringe seja bem mais bombástico do que esse enterramento até agora. Porque uma das coisas boas que fazem Fringe é justamente, né, o nosso querido e velho Mindfuck. Então, até lá.